8 grados, bom dia, 3520. Salvador, bom dia, TAM 3520, cruzamento Zen 6, saída Puca, chama o Araca aqui. Paciente 90, saída Puca, 3520.